são simplesmente lágrimas. Não tô acreditando que é você. Nossa, mano, quem te viu e quem te vê? Ei, tio, cê tá zoado, magro, mó CC. Cadê sua mãe, seu pai e o seu bebê? São seus olhos, correria, tá mil grau, eu tô bem. Cê sabe, né, tô vivão, minha família também. Cê não tá bem, não? Ei, irmão, é 7 da manhã, presta atenção. Hoje é terça-feira e cê tá meio pan. Cê tá bem louco, chapou o coco, nem sei do que. E não foi pouco que você não para de se morder. Mano, imagina a tristeza da sua coroa. É desgosto à toa pra quem não merece na boa. Assim você vai matar quem te ama. Essas fitas matam só guerreira, magoa, inflama. No pé da cama ela clama Deus por seu filho. De joelhos pra que você pare de dar esses milho. Vai vendo, só de lembrar, sinto mó saudade. A humildade, a inocência pra maldade. A gente, a procura de trampo na cidade. A grande quantidade de sonhos, as vontades. Tudo pra gente foi mais difícil, é verdade. Acho que por várias fitas a cor, a simplicidade. E o que aconteceu, você deixou se levar. O mal bateu em sua porta e cê deixou ele entrar. Eu tô bem, meu. Quer enganar quem? Que bem, rapá. Olhe no espelho, vai mais além, vai se analisar. Vai se analisar. Vai se analisar. Eu confesso, palavras não meço. Cê é meu parceiro, expresso aqui o sentimento de um irmão, viu, guerreiro? Esses dias minha mãe debatendo comigo. Fiquei possesso, disse pra eu parar de colar contigo. Que o progresso das fofoqueiras da quebrada é falar de sua pessoa em excesso e mais nada. Tipo piada, bora, essa é a hora da virada. Sou teu amigo, vou te ajudar a sair dessa furada. Te digo, se precisar de ajuda, conte comigo. Sou conhecido de um irmão que dirige um abrigo. Uma casa de recuperação pra quem tá caído. Eles te dão a opção de ter a salvação em Jesus Cristo. É praticamente isso. Vai se analisar, meu querido, pense nisso. O restante é contigo, a mudança é no seu nome, eu acredito. Você vai ser um novo homem. Olha só como as coisas são, como Deus é bom. Se eu te falar, cê nem vai acreditar. Fala aí, João. Onde eu tava em frente ao espelho, mó chorão. Falei se pá, que do jeito que as coisas tá, não dá mais não. Lembrei daquela canção. Mas levanta a cabeça, guerreiro, tamo junto. É fácil falar de mim, o difícil mesmo é ser eu. Muitos me viram no chão precisando do abraço e ninguém me deu. Gostaria de dizer para o mundo que Deus conhece dentro de mim. Olha pra mim, responde pra mim, você acha que é de mim ser assim? Claro que não. Todos os dias eu durmo dizendo amanhã será diferente. Mas o bagulho é mais forte que eu, toma meu corpo e minha mente. Se eu pudesse voltar atrás e consertar todo o meu passado, não daria o primeiro passo, não teria fumado mesclado. Vi minha face no espelho e vi que Deus não quer isso pra mim. Foi quando eu caí de joelho e pedi pra que ele olhasse por mim. Senti uma coisa, irmão, que na hora eu não pude entender. Pois agora eu sei, entendo, pois ele enviou você. Pode crer. Vou me analisar. Vou me analisar.